Começando agora a nossa 51ª edição do podcast Three Wide. Essas semanas aí vamos conversar sobre as etapas que aconteceram em Michigan, tanto da Camping World Truck Series quanto da Sprint Cup, e também debater a etapa de Mid-Ohio da Nationwide, que foi realizada no sábado também, junto com a Truck Series. Como de costume, né, nós vamos começar com a Truck Series, já adiantando aqui, hoje é terça-feira, dia 19 de agosto. Gostaria de parabenizar o nosso amigo Leonardo Guina, que está fazendo aniversário, justo no dia do seu aniversário. Provavelmente interrompeu uma festa que estava acontecendo lá para gravar o programa com a gente, né? Então, deixar os parabéns ao Léo, como eu já tinha dito fora do ar aqui. Desejar a ele todo o sucesso, saúde, né? Para ele e para a família dele agora, que ele vai ser pai em breve também, né? A Luciana já está grávida de alguns meses, já quase para nascer, inclusive. Seis meses, então em 3 meses nós vamos ter um mini Guina aí também. A mini. A mini, né? Uma menina. Vai ser Danica Patrick, vai ser no time dela. Então, deixar os parabéns aí pro Leonardo. Nós temos a volta do Hélio Lima após um sumiço aí de quase 90, 60 dias, né? Um retiro espiritual que ele fez, aproveitando as férias da faculdade. Então ele está retornando aí também para trazer um pouco de polêmica aí ao nosso podcast, né? Infelizmente ele não pôde comentar a participação do ídolo dele, Nelson Piquet, na etapa de Watkins Glen. Nós não vamos dar esse direito para ele também, mas a gente já vai contar com a presença dele. Então vamos começar, como eu havia dito de costume, com o bloco da Truck Series, que correu em Michigan no sábado logo, para quem é no horário de Brasília aí. Foram às 14 horas, né? 1 hora da tarde aqui para mim, que estou no Mato Grosso. Então, começou o sábado já com corrida e logo emendou com a Nationwide lá em Mid-Ohio. E nós vamos começar com essa prova da Truck, que eu não pude assistir a Sprint Cup também, já adiantando. Mas, assim, pelo que eu pude ver, com certeza a prova das Trucks foi a mais emocionante do final de semana, como geralmente costumava ser, né? E às vezes ainda é a Truck Series. Então, vou chamar o Leonardo, ele vai trazer os destaques dele, né? E posteriormente o Elião, e aí nós vamos debater aí de forma breve o que aconteceu lá em Michigan para as Truck Series. Boa noite, Pedrão, boa noite, Elião, obrigado pelos parabéns, mais um, completando hoje 32 anos de vida, e claro que um dos maiores presentes também, está participando do podcast. O podcast já está com 1 ano de estrada aí, graças a Deus nós estamos seguindo aí, então faz parte dos meus presentes, vamos dizer assim. Então, tá participando do podcast hoje. Abro mão de algumas coisas, mas estou aqui gravando com vocês aqui com o maior prazer, pessoal. E vamos começar então, né? A Truck Series correu lá sábado à tarde em Michigan. O Johnny Sauter venceu a corrida e conquistou sua 10ª vitória, a sua primeira em Michigan, e ele que vem de um segundo lugar em Pocono. Então, agora ele assume a liderança do campeonato. O Johnny Sauter, então, e tanto o Johnny Sauter como o Matt Crafton, né, que também lutou pela vitória, os dois estão aí para lutar por esse campeonato aí, e parece que vai ser como eu falei lá no comecinho do ano, parece que a Thor aí vai ser uma equipe diferenciada aí, os dois estão muito focados esse ano, muito afim de vencer, e parece que eles estão querendo ser campeões aí. Talvez deve ser uma briga caseira aí pelo título aí. Bom, começando nos destaques aqui, o Ryan Blaney teve problemas logo no comecinho da corrida, terminou em 21º. O Wallace Jr., que ficou sem combustível, descontou uma volta, aí ele conseguiu descontar uma volta ainda, e terminou em 11º, apenas uma volta atrás. Então, apesar dos pesares, o Wallace foi uma ótima tarde, bom resultado para ele, que poderia ter sido um prejuízo muito maior aí para o Wallace aí. O Logan com problemas terminou em 18º, o Kyle Busch, um modesto top 5 para ele, terminou em 5º mesmo, não fez nada demais, né? O destaque, claro, é a Thor fazendo 1-2, vitória em segundo lugar, com vitória 98, 88 chegou em segundo. E o Jeb Burton terminou em 8º lugar. A Turner, ela terminou em 3º, né, com o nosso ídolo aí do Pedro Mugart aí, com o Horner Jr., e terminou em 4º com 32 o Taylor Mawson. O Taylor Mawson fez um ótimo trabalho com o 32, chegando logo atrás do Von Horner. E a Red Horse fez 6º e 7º também, mais uma outra equipe expressiva esse ano também, E tudo perto uma da outra, parecendo tipo Fórmula 1, os dois carros sempre andando perto um do outro. E claro, uma boa race do Coulter, mais uma vez, nono lugar, é o quinto top 5 dele esse ano. E o John Hunter-Mecek, terminando em décimo colocado, agora com 7 largadas, um top 5 e 5 top 10. Hélio Lima. Tudo bem, pessoal? Parabéns aí, Léo, nosso amigo aí, tá sempre, semana a fim de semana, com a gente acompanhando o NASCAR e curtindo essas provas aí. Então, pessoal, o NASCAR chegou, né, com o Ryan Blaney líder, né? A prova, no início, a gente tinha os carros da KBM muito fortes. O Bubba Wallace tinha o carro mais forte do dia, mas teve problemas ali no seu pit, né? Mesma coisa para o Kyle Busch e os carros da KBM e o Ryan Blaney acabaram virando história. Até o Austin Dillon, que era outro piloto forte para a semana, também teve problemas. Se aproveitando disso, os carros da Thor não perderam essa chance. Johnny Sauter venceu no final ali contra o Matt Crafton, os dois na estratégia do combustível ali. O Matt Crafton retardando o máximo a sua parada e por muito pouco não venceu a prova. Por 2 ou 3 décimos ali, até faltando 4 voltas pro final, quando ele fez a parada dele, foi uma imagem linda, ele ali dividindo a reta ali com o Johnny Sauter ali, brigando pela vitória. E agora o Sauter, ele conquista a sua primeira vitória no ano, né? E é o líder agora do campeonato. O campeonato tá totalmente imprevisível. A cada fim de semana a gente acha que um ou dois pilotos vão disparar na frente. Chega no outro fim de semana, esses pilotos têm problemas e todo mundo reagrupa novamente. Ainda sobre a prova, o Horner Jr., como o Léo falou, foi muito forte, muito bem. O Timothy Peters, que não vinha de boas provas, terminou em sétimo lugar, um bom resultado. E eu quero lamentar essa 11ª posição do Dale Wallace Jr., que eu acho que é um piloto que tem tudo para brigar pelo título, mas esses problemas acabam prejudicando. Agora tem 412 pontos. Tudo bem, não é uma diferença fatal ainda, né? Duas provas ele consegue tirar isso, né? Mas esses erros que a KBM cometeu não são aceitáveis para quem quer disputar o título. Pedro? Procurando também ser breve, né? A gente está tentando ver se agiliza o podcast para tornar ele talvez mais agradável, né? E sem. Quando tiver polêmica, a gente vai conseguir trazer de alguma forma ou não, mas tentar tornar o programa um pouco mais ágil também, menos cansativo para quem acompanha, né? Sobre a corrida, eu vou comentar primeiro alguns detalhes aqui. Essa foi a prova mais rápida da história da Truck Series, tá, gente? Ela superou a corrida do Texas, que tinha acontecido em novembro de 2012, que tinha tido uma média de 154,737 milhas por hora, né? Essa prova em Michigan superou devido a uma bandeira amarela só que teve, causada pelo Travis Kwapel, que estava na Truck 05, que originalmente pertence ao nosso amigo Zé do Frango, o John Stowley. Então, assim, a corrida muito rápida, né? O circuito de Michigan tá muito rápido. Isso também serve para as trucks, não só para Sprint Cup. E, assim, com essa só uma bandeira amarela, a corrida rolou beleza. Foram 161,110 milhas por hora de média que a prova levou. Assim, uma prova muito rápida, quase 280 km por hora aí, fazendo a conta de cabeça aqui. Foi uma boa corrida, apesar desse número pequeno de bandeiras amarelas. Eu gostei bastante. Tivemos várias alternativas, até por causa da janela de parada. E essas 100 voltas em Michigan, né, por ser um circuito de 2 milhas, a janela ali em torno de 33, 34, até 35 voltas, sempre se ela correr uma corrida dentro da normalidade, não tiver nenhum acidente mais para o final, ela vai deixar essa expectativa de briga por consumo de combustível. A gente já se lembra, né, em 2012, até tinha mencionado semana passada, como não lembrar da vitória do Nelson Piquet, o Leonardo Biner, eu sei que ele fica até com os olhos marejados quando a gente comenta isso aí, né? Estou quase chorando, já. É, já, viu? Só dele pensar que eu lembrei, ele já ficou emocionado. Então, assim, geralmente vai ser uma coisa que vai acontecer enquanto essa corrida for de 200 milhas. Então, a gente sempre tem que esperar isso. Eu até tinha mencionado isso no Twitter durante pouco antes da prova começar. A Thor soube trabalhar melhor com isso aí. Devido ao baixo número de bandeiras amarelas, o que me surpreendeu bastante foi a evolução do Ron Hornaday. Ele largou em 17º, assim como o Matt Crafton também, que largou em 14º. E eles conseguiram se desenvolver no decorrer da prova para conseguir chegar em condição de até vencer a corrida. O Ron Hornaday, possivelmente, se tivéssemos uma amarela, ele tinha o melhor truque da prova, mas a parada dele foi muito lenta. Naquele splash and go no finalzinho lá, e ele estava muito perto do Johnny Sauter, coisa de ponto 2, ponto 3, ponto, meio segundo, vamos colocar assim, eu não lembro ao certo, mas para mim que era ponto 3, ele estava bem perto do Sauter, e ele voltou quase 4 segundos atrás. E o Matt Crafton, retardando a parada, como citou o Hélio, conseguiu quase tomar a vitória do Johnny Sauter. Primeiro do Sauter na temporada, merecida vitória, ele já vinha andando bem em algumas provas. É um piloto que sofre muito com azar, como foi na temporada passada, né? Problemas mecânicos, uma punição, isso aí parece que acabou desmotivando ele. Agora a gente está vendo ele se reerguendo. É um piloto muito competitivo, é um dos caras mais experientes de truck, e vai dar trabalho para o Matt Crafton, com certeza, na briga do campeonato. E eu gostei bastante dessa evolução do Ron Hornaday, porque a gente sabe que ele é o Mr. Chegada, né? Dos 4 campeonatos que ele tem, todos ele ganhou do meio da temporada para frente. Inclusive, a gente não pode esquecer, se eu não estou enganado, 2009. Isso, 2009, que ele partiu para aquela arrancada vencendo 5 provas seguidas, né? Que é um recorde até hoje. Então, assim, é um número a ser destacado e a gente não pode deixar esquecer. E bom trabalho da Turner no geral, né? Colocando o Taylor Mawson também com a 32 em quarta, a equipe que tinha vencido essa prova no ano passado, havia sido a equipe do número 30, né, que era do James Buescher, e o Miguel Paludo havia feito uma boa prova, se eu não estou enganado, terminou em quarto também ano passado. Eu não tive a competência de buscar se realmente foi esse resultado, mas para mim, que era quarto, depois se o Léo puder checar rapidão, assim. O Kyle Busch, mais uma vez, não venceu em Michigan, destacar também o trabalho do Herman Quiroga, o Hélio já mencionou aí o Bubba Wallace. Então eu vou puxar aí pro campeonato. A Truck 20, né, com a Austin Dillon teve problemas, ela que podia aparecer melhor. Algumas trucks sofreram um pouco. Sim. Paludo foi quinto o ano quinto, passado. Né? Isso, eu sabia que era top 5 também, que tinha sido quarto. Obrigado, Léo. Só mencionar rapidão aqui, foram 2 provas da Truck que o Travis Quipe, que o John Stallings ficou de fora, né? Em pouco no Clint Bowyer ficou perto de vencer a corrida, e nessa o Travis Coppel largou em 6º, vinha brigando pela liderança quando na 7ª volta o motor estourou. Então às vezes falta um pouco de talento atrás dessa 05, mas ela é da família do John Stall, é patrocinada pela empresa do pai, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas é uma boa truck. Se o Stall conseguir evoluir, né, no termo de como piloto, ele pode trazer até bons resultados para essa caminhonete, porque a caminhonete não é ruim quando tem pilotos diferentes lá. Dia péssimo também. Pode falar. E lembrando também do bom trabalho que o Bowyer fez lá em Pocono também com esse truque 05 aí. Sim, quase tomou a vitória do Austin Dillon. Exatamente, eu havia mencionado. Dia para esquecer da Penske, né? Da Penske, da BKR, né? Da Brad Keselowski Racing. Dois problemas similares com as trucks, né? Provavelmente estavam com a dianteira muito baixa. Isso acabou comprometendo ali a área da frente, né? Que junta o spoiler com a grade de proteção ali, com a grelha. As duas se soltaram ali, soltaram aquela parte de baixo ali do para-choque, vamos colocar assim. Então terminaram em 18º, o Joey Logano, que largou em 2º, e 21º, o Ryan Blaney. Isso em termos de campeonato foi péssimo para o Ryan Blaney, daqui a pouco eu já vou trazer os números. E as trucks do Kyle Busch não terminaram melhor, né? O Kyle terminou em 5º ainda. Talvez se beneficiou do problema que ele ficou sem gasolina. O Bubba Wallace, que sofreu um golpe um pouco maior, né? Que tinha liderado quase 50 voltas da prova. Ele ficou sem combustível no meio da reta oposta lá e aí sofreu para chegar nos boxes. Demorou a pegar a caminhonete, isso aí complicou a corrida dele. São erros que complicam para um cara que está crescendo em termos de campeonato, né? mas a equipe aí tem muito ainda a desenvolver e a gente tem que lembrar que a gente está no começo, quase no, do meio para frente agora da temporada, né? Essa foi a 12ª de 22 provas. Então vamos lá, vou trazer o campeonato aqui, daí a gente já debate e já vai quase dando por fim esse bloco da Truck Series. O Johnny Sauter assumiu a liderança, né? Ganhando uma posição, ele que vinha em segundo. É, agora ele tem 448 pontos, é o piloto com o maior número de top teams, né? Tem 10 e uma vitória. É, o Matt Crafton vem em segundo, ele tem 2 vitórias, só que ele só possui 8 top teams. É, o Ryan Blaney caiu para terceiro, perdeu 2 posições, ele vem 16 pontos atrás do Johnny Sauter, 7 atrás do Matt Crafton. O Ron Hornaday se manteve em quarto lugar. É, a distância para os líderes diminuiu um pouco, né? Agora são 19 pontos, mas ele está chegando de qualquer forma. E o Bubba Wallace permanece em quinto, 36 pontos atrás do Johnny Sauter. O Germán Quiroga vem em sexto, 45 pontos atrás. O Peters é o sétimo, 52. O Ben Kennedy, oitavo, 59. O Joey Coulter é o nono, 60 pontos. E o Jeb Burton fecha os 10 primeiros com 88 pontos de desvantagem. O 11º é o John Stowley, 144 pontos atrás. E aí depois é uma absurda aí de distância, então não compensa nem a gente mencionar. Mason Mingus, Brian Sayles, Tyler Young, Norm Denning, e aí depois só pilotos que não largaram em todas as provas. É, tá em aberto ainda, para muita gente, né? São 10 etapas ainda restando. Lembrando que a gente tem um misto aí nessa brincadeira toda aí. Então tem muita água para rolar debaixo da ponte aí, mas vai se desenhando essa briga da Thor aí contra Ryan Blaney, Ron Hornaday e possivelmente o Darrell Wallace. O Germán Quiroga e o Timothy Peters, na minha opinião, correm por fora porque não têm sido muito consistentes e também precisam vencer, né? Então eu acho que é isso aí, na minha opinião, em termos de campeonato. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar de campeonato. Bom, eu... que eu falei bem no comecinho mesmo, é a Thor brigando com ela mesmo, e agora o Ryan Blaney, o Ron Hollinger, e um pouco mais difícil também pro Dale Earnhardt Jr., se estapeando aí para tentar chegar, correr atrás da Thor aí, mas para mim isso aí vai ser uma briga interna da Thor até o final do ano. Então, pessoal, todo o trabalho que o Ryan Blaney vinha fazendo nas últimas provas foi por água abaixo nesse fim de semana. Eu acredito que o Bubba Wallace tem tudo para crescer, só que esses erros que a equipe, às vezes ele comete, se bem que ele vem mostrando um amadurecimento muito bom nessa temporada, podem prejudicá-lo. E a consistência da dupla da Thor, né? Mesmo como você citou, que o Sauter seja um cara que sofra com azares, né? Mais azares que o próprio Preston, mas ele está mantendo uma ótima consistência nessa temporada, mesmo com o Alex Crafton. Para mim, o campeonato está totalmente indefinido. Eu acho que até o Germán Quiroga, eu acho que o Quiroga, quando vencer a primeira prova, dependendo da sua situação, ele pode até crescer bastante no campeonato. E a gente vê nessa pontuação da NASCAR, né, um DNF no início da prova, mesmo com a Truck Series tendo grids pequenos, né, complica muito com essa pontuação da NASCAR. E outro fator, né? A Truck Series é uma categoria onde os pilotos estão muito expostos aos erros, aos problemas, porque a categoria, o pessoal é muito mais agressivo, né? Provas são mais curtas, o pessoal é mais agressivo, os jogos são mais equilibrados e acaba dando isso. Maravilha, é isso aí, eu acho que é muita água para passar debaixo da ponte aí. Como eu disse, a gente vem para Bristol agora, né? A prova já é nessa quarta-feira agora, a gente tá gravando é terça. O podcast deve ir ao ar amanhã, no mesmo dia que já vamos ter a prova de quarta-feira da Truck Series. Bom, acho que para Truck Series é isso aí, né? A gente tem um bloco de palpites aí para a gente falar o que vem para Bristol. A prova, como eu disse, ela foi muito dinâmica, a mais rápida da história da categoria. Apenas uma bandeira amarela logo no início, na nona volta. Então, assim, deu várias alternativas. Foi uma prova boa, mas a gente tem pouco a comentar em termos de acontecimentos, assim, na prova, né? Uma péssima prova da Brad Keselowski Racing, né? Da BKR. E excelente prova para Thor e para Turner também. Bom, então é isso aí, moçada. Vamos encerrar nesse primeiro bloco. A gente volta para falar da fraquíssima etapa da Nationwide lá em Mid-Ohio, né? A vitória de Chris Buescher. e posteriormente no terceiro bloco Sprint Cup também em Michigan, e no quarto e último bloco perguntas e os palpites para Bristol. Inside.